Comandante 3663, pronto? 3663, avisa para a companhia final 1-0. Temo. Após o mesmo ali, mantém pista 1-0. Ali mantém após o mesmo. Gente, continua aproximação, Alfa Victor Juliette, reporta a 2 milhas fora. Reporta 2 milhas fora, Júlio. O Guardião 02 escuta? Na escuta. A aproximação do senhor, tem um trafo agora, está na altura da rotatória. Está um Charlie 150, está vindo para pouso para 17. Só ia pedir que o senhor mantenha sobrevoo sem interferir com o eixo da final da 17. Vai estar no sobrevoo sem interferir para 17 ou 02. Me direciona no Vimeo, que marca chama táxi. Tá, 389,6, solo 23, direita, no domínio, destino norte. Vimeo na direita, solo 2 norte, 389. Da 3663, decolagem autorizada no 0, vento 140 graus, 171. Ali o decolagem no 0, 1,6. Alfa Victor Juliette, pouso autorizado, pista 17, vento 160 graus, 169. Informação à esquerda, 500 pés, tráfego da Polícia Militar, está mantendo sobrevoo sobre a área de Lauro de Freitas, não interfere com o pouso. Certo, autorizado pouso, Alfa Victor Juliette. Ele tá aqui, chama pra ingresso, não é aqui, Mike. Autorizado, ingresso e início da corrida abortiva. Autorizado, ingresso e início da corrida abortiva. O Nico Verão, só tira uma dúvida aqui da torre. Eu preciso pagar pro senhor alguma condição do aeródromo, vento, coisa assim, pra fazer a corrida? Negativo. Gente, 3663, decolou 24, controle 1208. 208, boa. Bom dia. Claro, autorizado, corrigindo, mantém posição, não vem mirar em que mais. Até o passar. Prossiga, forçada no 418. Ciente, mantém posição, você trata agora o P3, está ingressando na pista para fazer uma corrida amortiva. Mantém posição, assim que a pista estiver livre eu vou autorizar. Eu autorizaria o 90 km/h com o corredor forte? Autorizo, eu mesmo autorizado o corredor forte, vai afastar até quantas milhas? Até 15 milhas e eu estou na pista lá de fora. Gente, não vem nem que mais, que autorizado. Vou coordenar com controle, só um minuto. Obrigado. Só confirmando que o nome vem que mais, que já está autorizado o corredor forte. Tá, autorizado o corredor forte. Romeu Juliette, Solos 26, autorizado Backtrack, Pátio 4, frequência lista. Autorizado Backtrack, Pátio Juliette, graças. Vem Brand Mike, autorizado ingresso na 17, chama aliado e pronto. Autorizado ingresso, chama aliado e encontra na 17, chama Mike. Olimpo 01, livre à direita, Solo 121, décimo 9. Solo 219. Força aérea no 418, ali mantendo a 0. Será no 49, autorizado alinhar e decolar em pista 10, vento 150 graus, 139. Vai iniciar, sorteio no 48. Gente, decolagem autorizada no 7, vento no 30 graus, 129. Após a decolagem, mantém o setor sul do aeródromo. Que tu considera a última informação, decolagem autorizada no 7, chama para cruzamento do campo. Partiu, autorizado, decolada no 7, para ver como é. Temperatura 2,8. Pensar no 498, você falou os 29, controle 208. 498, marra controle 208. Lembre Yankee Mike, decolou os 29, cruza o campo na metade da pista. Baixou, cruza o campo na metade da pista, o na verdade aqui, Mike. Oscar Zulu Alfa, táxi autorizado, chama para ingresso. Certo, Zulu Alfa. Tô vendo, vamos aqui, Mike, para fazer o teste. Temos o seu Gico, vai pela linha do canal, senhora. Sim, o senhor tem condições de curvar a próxima cabeceira dos dois? Abaixo, senhora. Sim, então próxima cabeceira dos dois, curva e mantém a escuta da torre. Baixou, batendo a escuta o Mike. Gol no 983, próximo posto, paralelo no 0, pronto. Gol no 983, ali mantém pistão no 0. Ali aí mantém no 0, no 983. O Eminente Mike só confirmou a direção no 0, 133. O Eminente Mike copiou a torre? Agora sonou 0133. Como é que sonou 0133? Oscar Zulu Alfa, autorizado ingresso na 17, chama alinhado e pronto. Cruzou a cabeceira 28, novamente, Mike. Paciente, controle 1208. Vou ver o controle. Ou no 983. Eu falo assim, senhor, eu tenho afastando no litoral norte. Tá, ou no meu pés agora. Tá um Papa 28 alfa. Tá, agora menos de 10 milhas a cabeceira, mas tá afastando. Agora já tá no meu pés, já tá estabilizado. Decolagem autorizada no 0, vento 140 graus, 129. Decolagem autorizada no 0, Uro 983. Ali mantém no 0, Olimpo 01. Confirma? Seguinte, mantém posição, Oscar Zuloff. Tem que estar se colando no 0, tem perfil ofertante, mantém em posição. Eu não consegui copiar, confirma? A nossa saída foi passada a cor com transmissão passada. Arbor após direto VATAP conforme a rota preenchida do plano de voo. Voo no 983, decolou 34, controle 208. 308, voo no 0983. Limpo 01, decolagem autorizada no 0, vento 130 graus, 149. Estamos decolagem limpo 0, ano. Oscar Zuloff, pode procopiar a saída? Não é transição VATAP, a saída é arbórea, depois eu vou direto à posição VATAP. Após a saída arbórea. Chama na VATAP, Lima que usou. Muito boa tarde, bom dia, Azul 4207, estabilizado ILS, baixado e travado. Pouso autorizado no 0, vento 100 graus, 139. Vendo e pouso, azul 427. Olimpo 01, decolou 35, controle 1208. Tá 1208, Olimpo. Autorizado cruzamento. Lima Kilo Zulu, Mike, Quebec, Mike Lima, Lima Sol 1219. Gente, 6140 após o tráfego da Azul, curta final ali, mantém no 0. Após o tráfego, a gente mantém no 0, 6140. Gente, Oscar Zulu Alfa, tenta esfera de turbulência, vento 1, 2, 0 graus, 099, decolagem autorizada, pista 17. Esfera autorizada, decolagem 17. Azul, solo 37, direita no 21, décima 9. 21, bom dia, senhorita. Bom dia. Cenário 6140, vento 140 graus, 129, decolagem autorizada, pistão no 0. 0, decolagem autorizada, frequência apoio 208, né? Afirmativo, 120, décima 8. Ok, cara. Azul, alfa, solo 38, controle 208. 208, grato. Com 397 ali, mantém no 0. Leão 40, decolou 39, controle 208. Leão 140, copiou. Com 307, decolagem autorizado no 0, vento no 3, 0 grau, no menor. Decolagem, vou no 3, 9, 7. Agora 307, decolado 240, controle 208. 208. November aqui, Mike, tá próximo a 8 horas, avisou a Concapa. November Yankee, Mike, ingressa na final da 17. A final da 17, Mike. Guardião 07, alguma informação seu novamente para deixar o final da 17 livre. Tá bem, caronata 17, tá passando o 02. Autorizado na 17, Ventura 50 graus, 129. A formação à esquerda tem helicóptero da Polícia Militar a 300 pés, está sobre a área de Lauro de Freitas, não interfere. Tio, Ventura 17, está atento, tráfego, 9 MEC. Que Max Solo 50, direito, Pat 5, frequência livre. Direito na fatal, Pat 5, na verdade, na Monte Etan 3198, certo, baixar e travar. 3198, pouso autorizado no 0, vento 1 com 0 graus, 129. Teve pouso, confirmando 2020? Confirma? Altinho, 2020. 2020.